Rádio Baré, 4.895 kHz. Ondas tropicais, Manaus, Amazonas, Brasil. Olá, muito boa tarde, mais boa tarde mesmo, amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, JC às 15, informação para quem decide. Comigo, Calbi Cerquinho, e também com o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. Fred, boa tarde, Fred. Boa tarde, Calbi, boa tarde, amigos que nos dão a satisfação de ser a nossa audiência nessa tarde. Temos o prazer de entrar ao vivo aí pelas mídias sociais do Jornal do Comércio, pelo Facebook, YouTube, também Instagram, e também pelo portal do Jornal do Comércio, o portal que é o JCAM, o endereço jcam.com.br, e o nosso áudio gravado vai subir aí pelas ondas sonoras, ondas tropicais da Rádio Baré 4.895 kHz, Calbi. É isso mesmo, Fred, o JC às 15, informação para quem decide, já está. Pois é, Fred, hoje nós estamos tendo a grata satisfação de estarmos recebendo aqui nos históricos estúdios da Rádio Baré o urologista Giuseppe Figliulo. Doutor Giuseppe, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão interessante, né? Uhum. Que é a campanha da saúde masculina, Novembro Azul, nada mais é do que a campanha de saúde masculina, não só próstata, mas saúde como um todo. E como um todo, o homem ainda é muito preconceituoso, o homem ainda é muito difícil para procurar fazer seus preventivos, procurar fazer saúde realmente, tentar. É bem diferente da mulher, doutor José. Exatamente. Por que isso? Tem alguma explicação, sei lá, uma explicação antropológica, alguma explicação claro. Nesse aspecto? Você imagina, olha só, alguns dados reais de pesquisas feitas no Brasil. 51% dos homens admitem que não frequentam regularmente o médico. 30% tem mais medo de ficar impotente do que de perder o emprego. E olha só outro dado interessante. Os homens, eles morrem 7 anos mais cedo do que as mulheres. Caramba. Isso em todas as faixas etárias. Os jovens morrem mais cedo por causa de morte violenta. Uhum. Os adultos, por questão, às vezes, de falta de prevenção, de doenças crônicas que não foram bem tratadas, como, por exemplo, diabetes, hipertensão. Aí o indivíduo sofre um AVC, sofre um infarto. E também as causas de neoplasia, como câncer. Quando não tratadas precocemente, pode evoluir até para o óbito, né? Então, existe realmente o preconceito. Essa é uma das questões que ainda existe, o machismo, né? A falta de procurar ajuda por medo, às vezes, de encontrar alguma doença. Aí o indivíduo pensa o seguinte, puxa, se eu encontrar alguma coisa, eu vou ter que me ausentar do trabalho, eu não vou poder tomar cerveja com os amigos. Só que o raciocínio, eu penso que tem que ser o inverso. Porque se ele não diagnosticar na fase precoce e deixar a coisa progredir, ele vai sofrer muito mais. Ah. Aí sim, ele não vai poder... Vai ser obrigado a deixar tudo, né? Vai deixar tudo, né? Verdade. Então, esse acho que é a chave da questão. É medo, às vezes, de procurar, só que esse paradigma precisa ser quebrado, esse paradoxo. Porque se você encontra na fase inicial, o indivíduo é tratado e ele volta a ter vida plena. Ele se recupera e volta a ter vida normal. Então, são vários fatores envolvidos, né? Dentre eles também, aquela questão patriarcal, como você falou, questão antropológica aí. Ah, o homem é o bastião, é o chefe. E não pode se ausentar dos seus afazeres para ir procurar médico, vai mostrar uma fragilidade. É difícil, porque ele sofre muito. Inclusive, morre mais cedo do que as mulheres. Legal. Fred! É uma satisfação, doutor Giuseppe, recebê-lo e falar de um assunto tão importante, né? Que é, na verdade, a saúde do homem. E não apenas o Novembro Azul, eu acho que é para o ano todo. E, inclusive, falando de Novembro Azul especificamente, que faz muita referência aí sobre a questão do exame de próstata, mas o senhor já falou que não é apenas o exame de próstata, é todo um cuidado preventivo para a qualidade de vida do homem, né? Até para que ele tenha condições de ser mais produtivo, né? Estender mais a sua produtividade. Mas, falando especificamente sobre a questão do exame de próstata, a medicina vem evoluindo bastante, a gente consegue perceber várias formas de desenvolvimento tecnológico aí na área da medicina, né, no campo da utilização de tecnologias, né, de equipamentos realmente de ponta para você fazer diagnóstico. Mas a questão do exame de próstata ainda é o melhor meio ou existe já fórmulas alternativas para você também fazer a detectação aí do câncer de próstata? Acho que essa é a pergunta de grande parte dos homens, né? Será que não é preciso fazer o tal do toque retal? Calbi, eu sempre digo que, Fred, eu sempre digo que o toque retal, ele é simples, rápido, eficiente, barato, indolor, não tira a masculinidade de ninguém e pode salvar vidas. Então é difícil você substituir um exame desse, tão simples, rápido e eficiente, por uma ressonância, por exemplo, onde vai onerar muito todo o sistema, onde o indivíduo tem que passar por um exame sofisticado. Então, existe, teoricamente, um exame de ressonância multiparamétrica da próstata, pode ser feito, mas o toque retal vai ser difícil substituir, porque no toque retal o médico consegue perceber, o médico treinado, a consistência da próstata, se tem ou não algum nódulo suspeito. E aí alguns perguntam assim também, mas vale a pena fazer só o PSA? Será que só o PSA não resolve? Ah, o meu PSA está normal, que é o exame de sangue. Não vale a pena fazer só o PSA, porque apesar de ser um excelente exame, ele realmente detecta 80% a 90% dos casos, mas ele pode falhar em 10% a 20%. E para aquele indivíduo que falhou, é 100%, né? Tratam-se de vidas. Então, o ideal é fazer os dois, o PSA e o toque retal. E hoje agora, doutor José, assim, tá, eu não diria se está fácil, mas está mais tranquilo você tentar fazer os exames pela rede pública, por exemplo? Está mais fácil do que há um certo tempo atrás? Essa é uma campanha realmente que visa, além da conscientização, também alertar para a população masculina que eles precisam procurar a prevenção primária. Através das UBSs, né, eu tive a oportunidade lá na Ascensa e me falaram que a UBS está oferecendo, por exemplo, o exame de PSA, está oferecendo um médico treinado para fazer o exame digital, toque retal, e se tiver alguma alteração, aí obviamente vai ser encaminhado para um especialista. Inclusive lá na Fundação SECOM, a gente conseguiu um apoio de um laboratório farmacêutico para fazer 50 dosagens de PSA por mês para pacientes virgens de diagnóstico, ainda para rastreamento mesmo. Aí esses pacientes, eles fazem o exame no SECOM, é um exame rápido de sangue, ele recebe o resultado na hora, leva para o médico lá da policlínica ou da UBS, o médico analisa. Se tiver alguma alteração, se ele encontrar alguma alteração no PSA, ou se fizer o toque e perceber algum nódulo, aí ele volta para a Fundação SECOM para fazer a biópsia e dar seguimento no tratamento. Então eu acho que hoje já não é motivo para, digamos assim, o cara dizer que não conseguiu fazer o exame. Com toda essa tecnologia que a gente tem disponível de informação e com o apoio, obviamente, dos governantes, no sentido de oferecer o exame para a população, eu acho que não tem mais desculpa, não. Melhorou, sim, e vale a pena fazer. Legal. Fred? Outra questão também relacionada a isso é porque a gente vê, por exemplo, uma evolução no homem, no sentido de ser mais cuidadoso com relação a essa questão estética. Antigamente, o homem não havia muito essa coisa de cuidar da barba, de fazer assim, um toque mais caprichado no visual. Hoje, você percebe que o homem tem todo um mercado direcionado para ele, né, de roupas, de cosméticos também. Mas essa evolução, ela na área da saúde, a gente percebe também que ela vem acompanhada dessa questão, dessa evolução na estética masculina, ou na verdade ainda precisa dar longos passos para que a gente acompanhe essa evolução na parte estética? De fato, a gente está bem atrás das mulheres. As mulheres, elas já têm o hábito, né, de serem mais cuidadosas mesmo. Elas vão ao ginecologista com mais frequência. Às vezes aprendem desde a adolescência, da juventude, que deve procurar fazer os seus exames periódicos, cuidam de si próprias. Os homens, eles ainda estão engatinhando nesse sentido, mas de fato já houve um avanço. Para você ter uma ideia, hoje eu recebo já no meu consultório famílias que levam os filhos mais jovens, uma criança, para ver como é que está o desenvolvimento do pênis, do testículo, para ver se está com crescimento normal, se tem fimose, se tem alguma alteração tipo ausência do testículo na bolsa, que é a criptorquidia, tirar dúvidas em relação ao a adolescência, coisa que já está habituando a criança, o adolescente, o jovem, dúvidas sobre DSTs. Então é bacana isso, porque o homem, ele vai criando esse hábito desde cedo a procurar o médico sofrer menos, porque o cara que sofre calado tem essa dificuldade de ir procurar um médico, ele se transforma em angústia, entra em depressão e etc. Mas está melhorando, sim, eu percebo isso claramente, mas ainda é um processo muito lento. Para você ter uma ideia, a Política Nacional de Saúde Integrada do Homem, ela só surgiu em 2008, 20 anos após a criação do SUS. Então, aquilo que a gente estava conversando, é muito mais fácil você ver Hospital da Mulher, Hospital da Criança, Carreta da Mulher, etc. Não estou sendo contra, eu acho que tem que existir mesmo, e cada vez mais. Mas não se ouve muito falar de saúde do homem. Então, essa é a nossa dificuldade ainda. Mas isso passa também pela demanda dos homens. Sim. Se o homem não demandar, a coisa não vai acontecer. Com certeza. Já seria até o caso de se pensar, quem sabe, no longo ou pelo menos a curto prazo, doutor Giuseppe, na criação de um possível hospital do homem por aí? É, por aí. Seria necessário... Sem dúvida, existe uma demanda. Iria ajudar bastante. Sem dúvida, existe uma demanda gigantesca. São Paulo tem um exemplo disso já, uhum, e é um sucesso. Legal. Fred, a gente está tentando fazer um balanço aqui com o doutor Giuseppe. Eu ia pedir uns números dele, para ver se ele tem essa com relação à questão dos números do Novembro Azul, já que nós já estamos em dezembro, né? Mas eu acho que vale a pena a gente pensar em termos de reflexão para a questão dos números de novembro, doutor Giuseppe. Os números são realmente bem expressivos. Para vocês terem uma ideia, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele estima que até o final de 2021, aproximadamente 68 mil novos casos de câncer de próstata por ano. É realmente o tumor mais prevalente. Embora, Calbi, uma boa notícia, Fred, não é o mais letal. Uhum. Porque quando você diagnostica na fase inicial, tem 90% de chance de cura. Então, apesar de ser muito frequente, vale a pena fazer o diagnóstico na fase precoce. Certo. Doutor, mas como é que faz o diagnóstico na fase precoce? Não tem outro jeito, fazendo rastreamento, fazendo PSA e fazendo TOC. Porque se você esperar sentir algum sintoma, a coisa já está muito avançada. E aí talvez já não seja possível a cura. É claro, o indivíduo vai ser tratado, mas para amenizar o sofrimento, às vezes já não é possível a cura. Aqui no Amazonas, em torno de 480, 500 casos novos por ano vão se somar aos que já existem. Então, de fato, é um problema de saúde pública alarmante. A cada 40 segundos... A estimativa global é que morre um homem de câncer de próstata. 40 segundos? Exatamente, é muita gente. Caraca. Fred? Acho que acabou de morrer um, Calbi, agora. Cuidado preventivo. Agora, doutor, falando sério, a gente sabe também que aqui nós vivemos numa cidade muito quente, né, em que a umidade é muito alta. E eu queria saber do senhor, que é um urologista, se isso tem alguma relação com o fato de doenças renais, porque a gente tem conhecimento, assim, do nosso círculo, né, de muita gente com esse problema, né, percebe-se também que é uma demanda grande para esse tipo de situação. Tem alguma correlação pelo fato de vivemos aqui nessa linha do Equador, com essa grande insolação sobre as nossas cabeças e também pelo fato de hoje as pessoas estão cada vez mais no ar-condicionado e o cidadão tem a impressão de que no ar-condicionado ele não tem sede, né? E quando vê, o negócio arrebenta aí nas costas. Isso é real, essa relação, doutor? Uma pergunta bem interessante. Eu não li nenhuma pesquisa feita aqui no Amazonas ainda sobre que nós temos uma frequência maior de pessoas com cálculo urinário. Porém, na prática, eu não fiz essa pesquisa ainda, mas eu percebo que realmente é muito comum. E uma coisa interessante, cálculo urinário, pedra nos rins, não dá só em homem, dá em mulheres também. E quem cuida disso é o urologista. Então, o urologista não é o médico que cuida só do homem. Ele cuida do aparelho reprodutor masculino, da parte genital masculina, mas também do trato urinário, rim, bexiga, de ambos os sexos. Então, as mulheres que têm esse problema de cálculo urinário, com certeza também devem procurar um urologista. A questão é você tem que beber muita água. De fato, eu creio que aqui no Amazonas a gente perde muita água sem perceber. E às vezes, no ambiente de ar-condicionado, você tem menos necessidade de beber líquido. O ideal é beber pelo menos 2,5 litros por dia. E evitar o consumo de muito sal e evitar também o consumo de muita carne vermelha em excesso. Então, os grandes vilões da história, antigamente se falava muito em cálcio. Não é o grande vilão da história. O grande vilão é sal, carne vermelha em excesso e pouco líquido, pouca água. Mas eu tenho a impressão que, de fato, você tem... eu digo impressão porque eu não tenho nenhum dado oficial. Mas os casos de pedra nos rins aqui, de cálculos urinários no Amazonas, são muito comuns. Haja vista lá o pronto-socorro 28 de agosto, que tem um serviço de urgência em urologia. É o único serviço que tem, aliás, no estado do Amazonas para tratar urgências urológicas, é lá. E lá, meu irmão, a quantidade que a gente atende diariamente de pessoas com problema de pedra nos rins e, às vezes, casos complicados, já com infecção ou, às vezes, até com perda da função renal. Paciente com uma doença benigna evolui para uma perda da função renal, tem que ir para a fila da diálise, às vezes para o transplante, realmente um sofrimento. Então, esse alerta é importante também. Agora, doutor Giuseppe, e com relação à questão eu queria voltar a essa questão da rede, o senhor falou do 28 de agosto com esse serviço. É o único serviço que tem público de urgência para essa questão? As questões de urgência em urologia, vamos lá, vamos dar algum exemplo. O paciente, por exemplo, que entrou com uma retenção urinária, aquele homem que tem próstata aumentada de volume, certo. Às vezes só um crescimento benigno, principalmente depois dos 60 anos, às vezes já não está urinando bem, aí ele prendeu a urina, travou, não consegue urinar, tem que passar uma sonda. O serviço de urgência em urologia que tem em todo o estado do Amazonas só é o 28 de agosto. Então, paciente que chega às vezes com uma cólica renal muito intensa, com obstrução do rim, chega às vezes com sangramento urinário, com uma hematúria, que a gente chama o termo técnico, de fato, a única urgência urológica que tem é o pronto-socorro 28 de agosto. E a gente precisa valorizar isso. E às vezes as pessoas não sabem, né? E de fato, existe esse serviço que deve ser valorizado. É uma luta. Tratando de serviço público, você sabe que a demanda é muito grande. Eu penso que a prevenção primária, atenção básica, é uma coisa muito importante. Isso fica a cargo da prefeitura, né? Sim. As UBSs, as casas de saúde, os CAIMs, os CAICs, etc. E eles precisam nos ajudar. O serviço de média e alta complexidade fica a cargo do Estado, né? Certo. Então, essa rede tem que estar muito bem linkada. É o que a gente tenta fazer no SECOM. Esse projeto que eu fiz lá, justamente para o indivíduo fazer o PSA lá, pegar lá na hora, mas levar para o médico lá da policlínica. Certo. Ou da UBS, para ele fazer o diagnóstico, ler o exame, né? Fazer o exame de toque, fazer um ultrassom, se for preciso. E se realmente comprovar que tem alguma suspeita, aí encaminha de volta para a gente tomar a conduta adequada. Tem que ter essa referência e contra-referência. Em termos de números, quantos... Tem ideia de quantos o senhor atendeu nesse aspecto? Nossa, foi muita gente. A gente fez várias campanhas. Tipo assim, nós fizemos uma ação no sábado lá na Policlínica que atendemos mais de 100 homens. Aí tiveram duas ações também no Araújo Lima que atenderam mais de 100 homens. Tiveram ações diversas aí em vários... A Carreta do Homem, do Estado, que ficou lá na frente do 28 de agosto também. Ficou no SECOM também. Ficou no SECOM. É. Então, é aquela história. Não é só o Novembro Azul. Novembro Azul... É para tentar despertar essa consciência. Mas eu preciso que isso continue durante o ano todo, né? Claro. Fred? O que o CEP, outra, acho que curiosidade. Eu acho que quem tem o imaginário amazônico, regional, ele tem muito essa relação aqui do Candiru, né? Como, não sei se é uma lenda dos ribeirinhos, assim, ou se tem realmente casos, ou se há esse perigo. O senhor tem informação... médica com relação a isso, desse tipo de ocorrência, ou na verdade é mais algo desse rico imaginário popular em torno desse tipo de incidente aí com esse peixe? Olha só, eu vou te dar um caso assim. Na literatura médica científica, a gente diz que quando aparece um caso a cada 100 milhões, é um caso anedótico. É um caso raro, raríssimo, mas existe. Teve um caso, inclusive, que o Anuar, que é o atual secretário de saúde, publicou e ficou até famoso lá nos Estados Unidos, porque ele mostrou o caso de um candiru que entrou na uretra de um ribeirinho que estava urinando, obviamente, no rio, e o candiru entrou e fez um estrago lá. O indivíduo entrou em retenção de urina, não conseguiu urinar, começou a sangrar pela uretra, e aí o Anuar fez a cistoscopia, que é um exame que a gente faz endoscópico através do canal da uretra, vai até a bexiga e encontrou o candiru. E aí ele filmou, fotografou isso e publicou num trabalho que rendeu muita repercussão. Foi muito curioso, digamos assim. Mas são casos raríssimos. Eu particularmente nunca vi, eu acho que nenhum outro urologista aqui do Amazonas teve oportunidade de ver. Legal. É mais um do imaginário amazônico. Mas aconteceu pelo menos um. Sim. Isso a gente sabe. Doutor Giuseppe, essa questão do homem, o senhor vê alguma perspectiva de melhor? O que precisaria para melhorar ainda mais, quer dizer, o empenho da imprensa, a atitude dos governantes no sentido de fornecer melhores condições na rede básica, por exemplo, de saúde, e transformar isso não só numa campanha de um mês, mas transformar isso durante o ano todo, ficar com... Não sei se na imprensa, principalmente na publicidade dos governos, fazer com que o homem tenha esse tipo de... essa mudança de comportamento. Sem dúvida, é multifatorial, né? Eu acho que a campanha educativa tem muito sentido. Eu acho que realmente, como você falou, é educar os jovens, né? A geração seguinte está logo ali na frente. O mundo passa rápido hoje em dia. Então tem que educar essas pessoas. Hoje, com essas tecnologias que a gente tem, de internet, o indivíduo tem acesso a tudo, né, cara? No celular você consegue acessar tudo. Então é... Agora, eu vou ser bem franco. Existe uma situação em... tratando-se de saúde pública, que depende da demanda. Se o homem não vai procurar o atendimento lá na UBS, se ele não exige, entre aspas, o atendimento, não vai sair nada. Só vai acontecer se tiver demanda, se tiver procura, se o pessoal, a sociedade realmente quiser fazer a sua parte e exigir que o governante tome alguma providência. Senão esse dinheiro não vai ser empregado nesse sentido, vai ser empregado em outro. Então, eu creio que é, de fato, a necessidade de a gente gerar essa demanda de uma forma sadia. Obviamente, com orientação, de forma educada, para não ocorrer confusão, né? A gente faz o que é possível, até onde o sistema permite. Mas acho que, para a coisa crescer, tem que incentivar os homens, de fato, a se cuidarem. Viu, Fred, só para complementar aqui, doutor José, nós temos no estado e na cidade, nós temos um universo muito grande de estudantes. A escola, de certa forma, eu acho que poderia começar. É claro que a gente está falando, quando a gente fala em câncer de próstata em Novembro Azul, a gente pensa exatamente na idade de 40, a partir dos 45 anos, essa coisa toda. Mas a escola, eu acho que ainda está faltando um pouco, ainda peca muito ainda nesse aspecto, né? A vacina do HPV. Quando a vacina do HPV estava sendo, digamos, oferecida nas escolas, existiam avisos, existiam palestras, existia um informe positivo, assim, no sentido de orientar as meninas e agora até os meninos, a coisa andou muito melhor. E a vacinação era bastante, atingia bastante gente. Hoje, você ouve pouco falar da vacina do HPV. E aí uma série de outros fatores, né? Tem questões, às vezes, até religiosas envolvidas. Ah, não pode falar do HPV na escola porque vai estar estimulando a criança, etc. É difícil. Em se tratando de uma sociedade, você sabe que existem muitos assuntos que são delicados. Mas, sem dúvida, a escola, as universidades... Tem que ser comentado, tem que ser tocado no assunto, tem que falar isso a sério, de uma forma real e sincera. Eu acho que o caminho é por aí. A vacina do HPV deixa muito claro isso. Hoje em dia, a adesão é muito baixa à vacina do HPV. E tem disponível, de forma gratuita, no SUS. Mas pouca gente faz a vacina, porque saiu das escolas. Lembrei agora da campanha do esforço da doutora Mônica, que tenta fazer isso de todas as maneiras, mas... Inclusive, no Brasil, a vacina do HPV foi lançada aqui no Amazonas. Sim. Por quê? Sim. Porque o estado que é o campeão, infelizmente, na incidência de câncer de colo do útero, que está relacionado diretamente ao HPV. E hoje eu vejo pouca gente falando em vacina do HPV, que seria realmente, talvez, a salvação a médio prazo, para a gente... perder esse troféu aí de campeão. Que ninguém quer. Mas você lembrou muito bem da Mônica, é isso. Quando saiu das escolas, a gente vê que diminuiu muito a adesão. Segundo ela, está tentando, até hoje, tentando ver se consegue voltar para as escolas com essa vacinação. Esperamos que consiga, doutora Mônica. Esse trabalho, com certeza, é um trabalho árduo, mas com certeza também é valorizado pela sociedade. Fred Novaes. O senhor falou um pouco sobre essa questão da necessidade de ter a prevenção, de fazer o exame, do toque, o senhor falou também até mesmo de beber água, 2,5 litros de água. O senhor podia falar de outros cuidados, principalmente na sua área de cuidados, né, da saúde, que o homem pode fazer, além do exame, para exatamente fortalecer essa prevenção? Claro, sem dúvida. Olha só, sofre problema de hormônio também, distúrbio do androgênico, do envelhecimento masculino. O pessoal fala que é andropausa, na verdade não é andropausa, o termo está errado, mas ele pode ter distúrbios também de hormônios, ele pode ter problemas de DST, que aliás é muito comum, E às vezes é uma coisa que precisa ser desmistificada também. O urologista cuida dessa parte. Problema de cálculo urinário, de pedra nos rins, infecção, incontinência, que é a perda involuntária de urina, que acomete tanto homens quanto mulheres, até um pouco mais as mulheres, sim, também, é da área de atuação do urologista. Toda a parte do genital masculino, fimose, né? Criptorquidia. Então, tem várias coisas que realmente precisam de orientação. É, como eu falei anteriormente, o papel do urologista é o médico do aparelho urinário, que cuida dos problemas relacionados ao aparelho urinário e da saúde do genital masculino e reprodutor masculino. Então, eu te falei alguns exemplos aqui, ó. Hiperplasia prostática benigna, que é uma coisa muito comum em homens a partir de 40 e aos 60 anos, mais da metade já tem um problema, que não é câncer, Calbi. Mas às vezes os sintomas de dificuldade para urinar e às vezes precisa acordar várias vezes à noite, tem impressão de que não esvaziou bem, às vezes é só sintoma de crescimento benigno, mas precisa ser também bem orientado, porque senão o indivíduo pode complicar. Vai entrar em retenção, vai precisar usar sonda e etc. Problema dos cálculos urinários. Se o indivíduo tem uma pedrinha pequenininha, às vezes ele acha que não está dando problema. Mas quando essa pedrinha resolve descer pelo canal, aí é aquela famigerada cólica que vai procurar o pronto-socorro correndo. Então, tem como tratar isso antes de que ocorra a cólica. Problema de incontinência, que é a perda involuntária. Às vezes, muita gente não vai no médico com vergonha. Imagina ficar usando fralda, ficar usando um forro. Pô, é um sofrimento ficar com aquele odor de urina. Então, tudo isso merece atenção, né? Claro. Sem falar, obviamente, nas outras questões relacionadas à DST. Hoje tem uma certa banalização do assunto. Salvo engano, ontem foi o Dia Mundial do HIV, né? O combate ao HIV. E aí a gente precisa tocar no assunto, tem que falar sobre isso também. Doutor Giuseppe, a gente observa que tem bastante temas, tem bastantes assuntos que precisam ser tratados. Puxando a brasa um pouco para a minha sardinha, eu culpo um pouco a nossa imprensa por não dar espaço, muitas vezes, para esse tipo de conversa, para esse tipo de temas a serem debatidos e tudo mais. E, principalmente, por não levar essas informações para toda a família, para todas as pessoas que possam. Agora, hoje a rede de urologistas na cidade de Manaus está bem abastecida, está tranquila? A gente ainda tem déficit de profissionais, mas nós temos um serviço de residência que forma médicos urologistas. Eu creio que, sinceramente, em breve a gente já vai estar bem suprido. A gente hoje forma já há muitos anos médicos urologistas através da residência lá no Hospital Universitário Getúlio Vargas. Temos já 4 faculdades de medicina em Manaus. Então nós temos uma liga acadêmica de urologia que é muito atuante. Então esses jovens, com certeza, pelo menos alguns, vão se interessar para fazer essa área específica. Eu não vejo como um grande problema. O número de faculdades já é mais do que suficiente. Então a gente tem professores que podem treinar esses alunos. Então eu acredito que isso não é um motivo para não procurar o médico. Agora uma coisa é certa. O nosso interior do estado, ele é muito... O Amazonas, ele é uma peculiaridade, né? Ele tem 62 municípios aí, e às vezes tão distante que você leva dias de barco para chegar. Com certeza. E, de fato, talvez nesse sentido, um avanço que eu tenho visto, eu sou professor da UEA, é a telemedicina. A telemedicina é uma ferramenta, nossa, magnífica, que não é coisa nova, ela já existe. Mas sim, agora, no período da pandemia, ela foi regulamentada, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina, já é uma ferramenta legal, que está disponível. É fundamental. Se você tem um médico lá que foi formado na UEA, um médico generalista, voltou lá para o município dele, ele tem um caso específico de um paciente com algum problema, seja na área cardíaca, seja na área dermatológica, ele conversando com um especialista via telemedicina, o cara orienta ele. E às vezes ele já trata o paciente lá mesmo, se for possível. Claro. Ou, obviamente, se for um caso mais complexo, vai recomendar que, assim que possível, venha para Manaus. Então, essa ferramenta telemedicina também é uma coisa que, no nosso estado, tem que ser muito valorizada. Fred, nossas últimas, Fred. Calbi, eu vou deixar aí para o doutor Giuseppe, para ele ficar à vontade para, de repente, algo que ele queira enfatizar aí nesse nosso bate-papo que ficou no vácuo, que ele aproveite aí esse tempo da minha parte. Eu já aqui daqui já agradeço aí pela gentileza de contribuir com a gente para espalhar, né, essa informação tão útil aí com relação à saúde do homem. Eu penso que a grande mensagem que fica é o lema até da campanha: seja herói da sua própria saúde. Uhum. Eu não vou tirar o cara lá da casa dele para ele procurar a casinha de saúde, mas se ele tiver, digamos assim, bom senso, né? A disposição de ir lá, aferir a pressão, ver como é que está a glicose, fazer pelo menos um exame anual. Ele já está dando um passo para frente. E tu sabe uma coisa importante? As mulheres são nossas aliadas nesse sentido. O que eu vejo muito também. Às vezes a companheira, a esposa, a namorada, a filha, a mãe, leva um indivíduo do sexo masculino para consulta. Diz, olha, não, você tem que ir. Você vai. E elas, de fato, têm a mente mais aberta nesse sentido. Então, as mulheres que estão nos ouvindo, elas devem também forçar, entre aspas, os homens a fazerem a sua parte. Acho que o recado é esse. E vamos torcer que a gente consiga despertar essa consciência que está faltando ainda no nosso time, aí, na população masculina. Doutor Giuseppe, venha mais vezes aqui. A gente está precisando para... Eu acho que não pode... Só no final do Novembro Azul, anualmente, só vim aqui para conversar com a gente. É isso que eu sempre peço, porque a gente, falando cada vez mais, eu acho que a gente aprende e principalmente divulga determinados temas. Então, com isso, eu quero agradecer a sua presença aqui e que volte mais vezes. Obrigado. E como eu falei, é sempre realmente um prazer estar aqui. O Calbi eu conheço de longas datas, foi meu professor de história. Olha só. Então, Calbi tem muita história. O Fred também conhece a família toda. Ontem, inclusive, caminhei com seu irmão, com o Rafael. Forte abraço. Legal. Tamo junto. Tá... Sempre que puder, eu estarei aqui. Só que o Rafa cresceu mais do que todo mundo. Né? O Rafa ficou grande. Ficou grande, rapaz. Fred, vamos embora, Fred. Vamos embora, Calbi. Se Deus quiser, a gente volta amanhã, né? Verdade. E assim a gente agradece aos nossos amigos, ao primeiro doutor José, que teve aí esse tempo, doou esse tempo para que venha conversar conosco sobre um assunto que é tão importante para nós homens. Obrigado mais uma vez, doutor José. E agradecer aos nossos amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio que estiveram conosco até agora, dando ar e a satisfação da sua audiência. Prometendo voltar amanhã com mais um JC às 15, informação para quem decide.